Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos prestigia, o disco do dia hoje apresenta o segundo programa da série de dois dedicados ao álbum Sotaque Carregado, de DJ Man. Começamos com a música Strip Cabocla, de DJ Man e Maurício Oliveira. Cabocla, vem se aconchegue e tire a sua roupa. Monto meu circo pra você ser meretriz. Nesse palco transformar num cabaré, num sincopado de samba, salto no pé. Sem roupa, a peça íntima que dei só pra você. Um rebolado louco a se esconder. Faz o meu corpo inteiro se lambuzar com DJ Man traz um álbum conceitual, uma busca de sonoridades atuais numa mistura eletrônica de tradição e modernidade, de rural e urbano, uma interessante viagem por ritmos e sotaques Brasil afora. Confira em Sambaribó, de DJ Man e Marco André, uma mistura de samba com carimbó, como o título sugere. Só pra conhecer trio Manari, conexão com terreirão. Raiz do meu povo na palma da mão, carimbó tá no lundu. Caboclo, tapulho, tacacajão, do lundu tá no carimbó. Teu negro sambando lá no Marajó, carimbó tá no lundu. Caboclo, tapulho, tacacajão, do lundu tá no carimbó. Teu negro sambando lá no Marajó. Com a concepção e a direção artística do próprio DJ Man, o álbum foi gravado, mixado e masterizado por Alex Moreira, que também programa e toca multi-instrumentos nas gravações. Participam também os músicos Jô Reis, percussões, Marlon Sete, metais, Marcos Moleta e Marco André, guitarras, Marcos Suzano, também nas percussões, Marcelinho da Lua e outros ainda. Os arranjos são divididos entre Chico Neves, Rodrigo Chá e, sobretudo, Alex Moreira. Ouça Poção do Amor, de DJ Man e Alex Moreira, com a participação da cantora Cris Delano. Eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor. Vou me deitar na sombra da mangueira, beira do mangue, ladeira do pelô. Vou misturar identidade brasileira, jogar swing no ventilador. Eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor. Vou pôr pimenta pra esquentar a pista, soltar faísca dentro do tambor. E pra alegria explodir de vez, eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor. Eu vou fazer uma poção do amor. Escute mais uma música do álbum de DJ Man, Iemanjá Carioca. DJ Man e Ale. Filha de tamoios com a África dos Urubais, a nossa Iemanjá. Negra, índia, nossa Iemanjá da Carioca. Filha de tamoios com África dos Yorubás, a nossa Iemanjá. Negra índia em casa portuguesa, nossa Iemanjá da Carioca. Disco do dia hoje apresenta o segundo programa da série de dois dedicados ao lançamento do DJ Man, o álbum Sotaque Carregado. Mais informações sobre o artista e seu álbum nos sites djman.com.br ou ainda sotaquecarregado.com.br. Reescute na rede este programa ou nossos anteriores, acessando www.discododia.com.br. Você pode também falar conosco em discododia@discododia.com.br e nos comunicar seus pedidos, comentários, sugestões e, por que não, elogios, se você curtiu e que nós apreciamos. Nosso programa é apresentado por mim, Ricardo Vilas, que também divido a produção com Daniel Roviriego, e é sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.